Pronto. Minha vida não é tão cara. Esses brancos invejam o sol sobre a pele dela sexy. Meu cordão dourado vem e veja a vista, chequem. O quanto eu tenho lutado, botei valor na ponta da caneta, onde caneta é gira pro oitão. Amar é como um bonsai. Tem que cuidar bem, eu quero uma forma de dizer mais. Eu quero amar bem. Eu fui quem sofre por amor demais. Quem não ama também, o amor pede calma, alma. Como? E era o pós-apocalipse, uma ditadura em ápice. Ao sul, um novo Hitler, itens caros na vitrine, a blusa estampa o mártir que revive, pede que eu revide, saque, atire e mate o ódio. Os gados não enxergam, óbvio. Broca solta a mão do que deprime, volta ao ponto, tá pronto, é o que define. Muda a gestão, muda o regime, pronto, domino um, acendo e excedo o limite, vim a convite por ruas tristes, filme sitcom, boy é sick, pegue e elevo até que fique bom, confiante, que tudo que é importante é enquanto se é presente. O mundo seguirá vivendo, a vida seguirá adiante. Porque tudo que é vivo é importante, coração batendo. Eu tô uns passos à frente, e importa quem sobe a rampa. Eu roubei uns livros da estante, eu sei o que eles estão dizendo. Eu no PA, me sinto gigante. Cheiro de orvalho, sereno, acelera o sol nascendo. E eu nesse lugar diferente. Eu vejo esses caras odiando, e o povo cantando com a gente.